chicken me. Every time I talk, sidetrack, it turns into gold. Everybody knows I got the magic in me. Yo, Kikis, aqui é o LP e run, Barry, run! Aqui é o Rod and I'm the fastest man alive. Aqui é a Larissa e eu sou ocultista e gosto de saber de tudo que rola nos bastidores. E eu sou o cronólogo e acho que a DC deveria investir um pouco mais nas séries pra alcançar o pouco que a Marvel tá aí. Sim, geeks, é disso mesmo que nós iremos falar. Iremos falar sobre as adaptações de quadrinhos nas séries em que a Warner mete o bedelho. Nós iremos falar da novelização de Smallville. Finalmente estamos aqui com a nossa convidada, Larissa. Ela que foi a pessoa que mais ouviu a gente aqui no SoundCloud. Ela que nos aturou. E ela fará uma participação muito importante no podcast. Aguarde, porque depois a gente volta com tudo para falar sobre séries da DC adaptadas na Warner. Vamos lá, geeks! E para falar sobre adaptações de quadrinhos da DC na Warner, a gente definiu que Smallville fosse o início, né? A gente sabe que teve muitas outras adaptações antes de Smallville, como Clark e Lois, né, ali no Planeta Diário e tal, mas a gente decidiu começar por Smallville. Vou começar aqui pelo Rod. Rod, por que você acha que foi tão importante o Smallville nas adaptações de quadrinhos para a televisão? Smallville foi importante para as adaptações de quadrinhos porque foi a primeira série que teve um alcance global em relação à área quadrinhos, porque não era só quem conhecia, que era aquele fã mais hardcore que assistia, todo mundo tinha aquela vontade de ver. Seja pela icônica música de abertura, né, que até quem nunca viu os Smallville conhece aquela música. É. Seja pela... Seja pelos atores carismáticos que eles tinham na época, pelo excelente trabalho do Michael Rosenbaum, que pra mim foi, acho que até hoje, se não o melhor Lex Luthor que já teve. A colocação dos atores foi muito bem colocados, né? A Smallville realmente pegou pelo carisma, né, dos atores. Todos eles tinham uma química muito forte entre eles, e tipo, aquele começo de Smallville, aquilo era Smallville mesmo, que era a história de contando de como Clark aprendia a lidar com os poderes dele. Aquele núcleo mais canônico da história, e todo mundo funcionava ali, todo mundo, da Chloe, mesmo a Lana, sensacional, aquela relação de amizade, rivalidade, inveja entre ele e o Lex. Que isso aí pegou todo mundo, né, naquela época, e tipo, era uma série que ela era popular também, ela tinha um apelo popular, né? O pessoal fala muito, que agora é moda, né? A série é apelo adolescente, mas tipo, não é um apelo adolescente, é um apelo popular, porque tipo, todo mundo já foi adolescente. Aquele cara de 30 anos na cara, que já é meio carrancudo, até aquele cara de 60 anos que lia os quadrinhos de Capitão América nos anos 40, tipo, todo mundo já teve essa fase. Então rola essa identificação natural com todo mundo. Naquele momento específico, onde a série saiu, era uma época que tava todo mundo meio carente disso. Porque era a época que a internet estava começando a pegar mais, e tipo, as pessoas tinham aquela necessidade de... Pô, quero ver mais sobre o que eu gosto. Que é era tipo um boom, né? O boom que tava dando das coisas. Começou ali, a DC, ela olhou bem, né? Porque ela não tinha tanto respaldo assim de lançar um filme. Mas ela viu, já tinha visto que o Homem-Aranha já estava fazendo um grande sucesso. Aí você vem com o X-Men também fazendo um grande sucesso no cinema e falou assim, opa, vamos fazer um teste aqui para ver como que vai sair isso aqui na televisão, né? E foi um baita de um sucesso, Smallville. E tipo, a última série que a DC tinha lançado assim com muito sucesso tinha sido justamente o Flash dos anos 90. Que não se sustentou por muito tempo, não porque não fazia sucesso, porque fazia bastante sucesso, mas por causa do orçamento, que era muito caro de produzir a série Flash. E você, Larissa, por que você acha que Smallville foi tão importante assim para adaptações de quadrinhos? Bom, assim, essa série eu não acompanho, mas eu tenho uma grande vontade. Exatamente por causa disso, por ser bem assim, baseada nos quadrinhos. E eu não formular uma conclusão sobre a série, mas algumas pessoas já me disseram que ela realmente é muito boa. Cronólogo? Ah, cara, eu acho assim, que tudo que a gente tem hoje, tudo que a gente ama hoje, Gotham, o Flash, até as séries da Marvel mesmo, eu acho que tudo começou com o Smallville. Foi ele que popularizou, eu acho que foi uma jogada muito boa da DC, sabe? Usou o super-herói carro-chefe dela, né? E até como o Rod falou, por mais que fosse taxado por alguns de sériezinha de adolescente, eu acho que pegou todo mundo. Porque quem foi adolescente, talvez, que assistiu aquele o Superman de Christopher Reeve, queria saber como o jovem Clark se tornou aquele Superman, entendeu? Então, eu acho que foi uma pegada muito legal, assim, lógico que conforme foi passando o tempo, ela deu uma perdida. Mas, assim, de começo, tava tudo ok, né? O elenco fenomenal, como já foi dito. Inclusive, eu acho que eles deveriam aproveitar o Michael Rosenbaum no lugar aquele Lex esquisito do Coringa lá. Do Batman vs Superman. Eu ia ficar muito melhor. O Lex lá é o Mark Zuckerberg. Parece um CEO frustrado querendo ser o vilão do mundo. Deixa pra outro podcast pra meter o pau de novo no Batman vs Superman. Foi essa a pegada, né? Todas as séries assim de hoje, eu acho que explodiu mesmo, por mais assim que você pensa em Smallville já como... As séries já cresceram bastante, estão realmente bem mais superiores, bem mais próximas talvez até o quadrinho. Mas tudo começou ali com Smallville. Acho que Smallville que abriu essa porta pra essas séries assim, bombar do jeito que bombou hoje. Eu lembro que Smallville era algo muito marcante porque passava todo domingo de manhã, né? E aí, cara, domingo de manhã, assim que eu voltava da igreja, já assim que eu ligava a televisão, a primeira coisa que aparecia era... You are as aventuras do Superboy. É isso aí, entendeu? E o engraçado é que a cidade, né, a série se chama Smallville, né? E era uma confusão do caramba, né? Porque não sei por que algum tradutor brasileiro traduziu Smallville pra Pequenópolis. E aí ficava essa confusão de chamar de Smallville, Pequenópolis, Pequenópolis, Smallville. E o nome da série era Smallville, só que na série chamava de Pequenópolis e você não entendia nada onde que era Pequenópolis, onde era Smallville. E aí ficava essa confusão. Mas a série toda, ela foi muito relevante, cara, porque ela, querendo ou não, ela foi o carro-chefe das séries que a gente está assistindo hoje. Tanto das adaptações que o cronólogo falou, do Flash, de Gotham, de Arrow, tudo isso foi carro-chefe também das séries da Netflix que a Marvel tá fazendo, ou até mesmo da Sony, né, Agentes da S.H.I.E.L.D., Jessica Jones, Daredevil e uma porrada de outros, tudo isso veio de Smallville, são todos filhos de Smallville, né. My name is Barry Allen, and I am the fastest man alive. E a grande questão também é que, como eu disse, né, os protagonistas, os atores tinham um carisma muito grande. Entendeu? Só que houve um grande pesar na série, que foi quando que a série começou a se perder. Ô Rod, por que você acha que a série ela começou a se perder durante o caminho? Você acha que a Warner alongou ela demais? Eu não só acho, como eu tenho certeza, eu sei o que aconteceu com o Smallville. O que aconteceu com o Smallville é muito o que vem acontecendo hoje em dia com algumas adaptações de quadrinhos para o cinema. Você acha que não sabe a hora de parar? Não é nem isso. Sabe o que aconteceu? Eu te digo até quando foi. Foi no primeiro capítulo da quarta temporada. Igualzinho foi com o Supernatural, sabe? Quando entrou a Lois Lane. Porque a partir dali... Eu também acho que é essa etapa. A série mudou totalmente. Porque até então, a série era o quê? Era Clark jovem, crescendo, amadurecendo, lidando com seus pais, com os amigos, com amor pela Lana, que gostava dele, mas tinha aquela coisa de não sei se vai, não sei se fica, normal da adolescência e tal. Eram outros conflitos. A partir da quarta temporada, entrou Lois Lane, O que significa Lois Lane? Você, quando fala Lois Lane num mundo onde tem Super-Homem, você automaticamente puxa todo um canon de Superman, não de Superboy. E o canon de Superman é pesado para cacete, entende? Aí o que aconteceu? Pô, tá lá Lois Lane. A gente vai fazer o Clark sendo jovem? A gente sabendo que Superman só ia ser depois que ele fosse um homem adulto, que já trabalhasse no jornal, e ai. Não. Pegamos aquele cara que trabalhava no jornal de escola, fizemos ter contato com a mulher, que é uma jornalista internacional, e dali em diante começou a puxar toda aquela coisa. Aí ficou naquele cabo de guerra. Superboy, Super-Homem. Pra agradar a fanboyzada, o que eles fizeram? Começaram a introduzir cada vez mais elementos de uma história que não cabia ali. Não cabe Super-Homem sem Super-Homem. Mas não, eles ficaram forçando. Aí começou, vai ter que ter romance com a Lois, Aí ficava forçando. Até que chegou da quinta temporada até a décima. Com aquele reino infernal de Lois e Clark, sendo que não tinha porquê, nem como, nem na onde ter ali. Porque aquela história não era essa. A grande questão, até um detalhe também que é besta, mas que os fãs ficavam martelando, era que a Lois entrou na série loira. É. E aí os fãs começaram a falar, que absurdo! A Lois é morena, sabe? Batendo. As coisas bestas. Né? E no final da série, os caras fizeram a atriz pintar o cabelo, cara. Fizeram. Pra ela ficar morena, pra falar assim, olha, ela amadureceu junto com o Clark, já tá adulto o Clark, então ele já foi pro planeta diário, tá? Tipo assim, cara, é uma coisa que a gente queria ver isso em Smallville, não conseguiu ver, e a gente tá começando a analisar isso em Gotham, sabe? Bem devagar, sabe? Bem devagar, não colocando os carros na frente dos bois. Mas a gente já tá começando a enxergar isso em Gotham. Os pessoal fica xingando, falando assim, mas o Bruce não vai colocar a roupa do Batman? Colocar a roupa do Batman? Essa fanboys, esse imbecil... Porque isso que eu te digo, quem destruiu os Smallville foi os fanboys, porque eles quiseram enfiar uma história que não cabia. Porque tava tudo muito bem. Clark com a Lana Lane, que a Lana Lane é o par do Clark jovem, sim. Ele só ia conhecer a Lois muitos e muitos anos depois, e depois que a Lois apareceu, ferrou. Não, ele tem que ficar com ela. Mas não interessa, porque não sei o quê. E aí ficava mandando cartas, isso até saiu na época, em muitos sites. Ficava mandando carta pra Warner, enchendo o saco, não sei o quê. Que ela tem que ficar com ele. E nisso, o pessoal vai agradar quem? Começou a tentar agradar todo mundo. É. E, meu amigo? Fanboyzada é fogo, né? A Warner perdeu a mão mesmo. Você tenta agradar todo mundo, você não agrada ninguém. Essa que é a realidade. Eu acho assim, quando eu cheguei a ver a primeira... Quando a Lois apareceu, porque assim, ela apareceu, se não me engano, em 3 episódios e sumiu. E pouco tempo depois voltou, né? Quando ela sumiu, quando ela apareceu, eu já fiquei, eita, Lois já? Mas quando ela sumiu, eu entendi que foi assim, um easter egg, assim, só... Digamos que a gente ficou falando pra Lois assim, mas depois nunca mais fez parte da vida dele. Porque pra mim, se terminasse desse jeito, realmente... Porque ia fazer legal. Sentido. Mais pra frente faria sentido dele, sei lá, a Lana já teria morrido, né? Mais pra frente ele tem um encontro com a Lois, tipo, ali poderia puxar uma amizade, mas não, os caras quiseram puxar a linha temporal inteira lá da frente pra trás, e aí ferrou tudo. Porque eu acho assim, se tem a ideia ali na cabeça, eles teriam que deixar, porque tipo assim, é o que o Rod falou, já tinha uma carga ali no Superman, Lois significa, Lois traz junto com ela, planeta diário, Superman, o manto, sabe, o Superman, não tem Superboy com Lois, entendeu? Então, talvez se eu estivesse tendo uma participaçãozinha dela, ia ficar jóia. Tipo, beleza, apareceu aqui só pra ganhar. Toque, fã. Você queria isso aqui? Beleza, a Lois apareceu, mas depois nunca mais você vai ver ela. Se você quer ver ela, vai assistir o Superman. Isso. Mas não foi isso que aconteceu. Até porque é canon, realmente. O pai da Lois trabalhou na base de Smallville. Então, tipo, ela realmente teve motivos e pretextos pra estar lá em um certo período. Mas, tipo, era só um easter egg. Até porque ela, nessa época... Ela era uma jornalista ainda iniciante, ela não era Lois Lane. Não teria por que forçar a barra ali, mas ela apareceu, acabou. Nego não entendeu, não soube medir as coisas. Até porque era uma coisa muito nova. Então, até, vai lá, entendo isso na época. O que me irrita e me incomoda muito é isso ainda hoje. Já aconteceu tanta coisa de lá pra cá e ainda esses fanboys teimam e insistem em atrapalhar o andamento das coisas. My name is Barry Allen, and I am the fastest man alive. Com a vinda da Lois pra série, a Lois ela acabou trazendo vários personagens que infelizmente não estavam para enquadrinhar, como a gente já disse aqui no GBR Cast. E só que a grande questão é que um desses personagens que foi ao longo da série um triângulo amoroso ali entre o Clark e a Lois foi o Arqueiro Verde. E esse personagem em Smallville ele foi um personagem bastante popular. Vocês acham que essa popularidade na série fez com que as pessoas da Warner ali abrissem um olho para que criassem uma série sobre o Arqueiro? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. E eu nem diria do lance da Warner, cara. Porque assim, eu diria assim, pelo retorno que a Warner teve quando eles colocaram o Arqueiro Verde no Smallville. Porque, né, foi um retorno, então, por mais assim, que depois a série foi ficando meio ruim, né? Mas você pode ver que boa parte, a própria roupa, né? Do Arqueiro Verde na série Arrow é baseada na roupa da série do Smallville. É bem parecida. Não só a roupa, como também a própria. O próprio personagem em si do Arqueiro Verde. Ele é muito do Stephen Amell, ele copia muito aquele Arqueiro Verde. Só que, claro, né? Sem a mesma qualidade de atuação e sem o carisma, né? É isso que tá, entendeu? Algumas coisas que a gente não entende. Será que isso é muito pra eles, né? Mas, tipo, será que o cara pediu cachê muito alto? Será que o ator que fazia o Arqueiro antes... Porque não fazia sentido, né? Você ter um personagem tão forte na série do Smallville e de repente você colocar o mesmo personagem, mas mudar o ator que tá fazendo ele. Eu acho que não faz tanto sentido assim. E outra coisa, o Arqueiro Verde, ele não é um personagem forte. Não faz parte do time principal da Liga da Justiça. Você acha que não foi muito arriscado a Warner começar um novo ciclo de séries de heróis com o Arqueiro Verde? Isso aí eu te explico. Por que o Arqueiro e por que começar com ele? Porque se você reparar bem, na época, depois que meio que foi acabou o Smallville, o grande destaque que tinha da DC no meio de entretenimento era aquele desenho fabuloso da Liga da Justiça. E naquele desenho da Liga da Justiça, o Arqueiro tinha importância considerável. Não era Liga da Justiça. Esse daí era já era a Liga da Justiça sem limites. Sem limites. Sim, mas ele começou no final da Liga da Justiça normal. Isso. Aí quando começou a Liga da Justiça sem limites, ele já estava integrando já com os outros. E entendeu? Teve uma participação muito, muito importante nessa série animada. É porque, tipo... Mas mesmo assim, o Arqueiro, ele nunca foi um herói principal. Não é à toa que no desenho da Liga da Justiça, a primeira temporada desse desenho, ele não tá lá. Ele não aparece em nenhum episódio da primeira temporada. Ele vai aparecer na Liga da Justiça Sem Limites, né? Que é quando eles vão pro espaço e aí eles expandem o poder lá da base deles, que eu esqueci agora como que se chama. Torre de Vigia, e aí eles conseguem encontrar vários outros heróis para fazer a segurança da Terra. Mas isso para mim ainda não é relevante ao ponto de que, tipo, hoje nós temos séries como Flash e Gotham, que são séries que fazem mais sucesso do que Arrow. Você acha que não foi meio que um tiro no pé da Warner ter começado com essa série? Não, LP, porque também, aí esse é um dos fatores que eu te falei. O outro fator que eu acho que foi o determinante final para a escolha desse personagem para começar a Arrow foi o fator Nolan. Porque o Nolan, ele conseguiu com a série Dark Knight dele o que nenhum filme de herói jamais conseguiu até então. Que era sucesso de crítica, sucesso de público tremendo. E sucesso em todos os três filmes. Trilogia. Todos os três filmes ele conseguiu fechar bem mesmo, sim. Até Oscar, o Filho da Mãe ganhou. É o único Oscar de filme de herói, se não me engano, até hoje. É. Até hoje. A Marvel não ganhou nenhum até agora. 30 mil filmes. E ganhou um Oscar que ninguém ousa questionar. O Oscar que o Batman ganhou, ninguém ousa questionar. Todo mundo concorda que foi merecido. Com certeza. Com certeza. E qual é o personagem mais perto de Batman, só que com um valor de licença mais baixo? Aí você pode... Arqueiro Verde. É, Arqueiro. Ele já tinha feito sucesso, ele já era um personagem testado, mais uma mídia. Tipo, era a conta certa se fechar. Vamos usar o Arqueiro. Tanto é que a maioria dos vilões é do próprio Batman, né? É do universo do Batman. É, esse aqui é o aí que a gente vai entrar no, nos poréns da série do Arrow. E por que que eu acho que ela desandou tanto depois da terceira temporada também? E eu acho assim, foi aquela boa jogada. O lance do universo do Nolan faz muito sentido. O lance dele ser realmente testado em várias mídias também faz todo sentido. Então ela meio que jogou num campo seguro. Né? E como eu disse também, né, boa parte ali são os vilões do próprio Batman. É como se fosse um... Vou fazer uma série do Batman sem o Batman, né? Mais ou menos isso, né? E acho sim que foi uma boa jogada. E se você for parar a pensar, vou começar de baixo e subir, é melhor. Porque, assim, por exemplo, hoje em dia Flash e Gotham são melhores. Mas também, olha a carga que tem. Flash é um dos heróis principais da Liga da Justiça. Gotham é a cidade de início de um herói carro-chefe da DC, entendeu? Então, assim, eu acho que foi legal eles começarem com alguém menor. Com alguém menor, mas que ao mesmo tempo tem um escopo de expandir, porque ele tem contato com todos os outros personagens da Liga. Exato. Mas se a gente parar pra pensar, hoje o Arrow tá indo pra quinta temporada, se eu não me engano. Arrow não acompanhei depois que eu comecei a perceber que Arrow caminhou muito mais rápido que Smallville pra novela que se tornou hoje. A gente pode resumir que são pegos, entre aspas, vilões de Batman, e a gente acaba tendo uma série meio que novelesca ali, sabe? De um cara que fica pensando se gosta de uma menina pra depois gostar de outra, e acaba meio que transformando aqueles que a gente tanto admirou nos filmes do Nolan em algo, sabe, tipo zoado, tipo malhação, entendeu? É malhação da DC, ficou, né? Mais ou menos assim. Eu digo que é muito pior, viu? Eu digo que é muito pior, porque o cabeção da malhação tem mil vezes mais personalidade que o Oliver Queen de Arrow. Então, cara, você olha pro cara, sabe, e você pergunta que nem, gente, eu não estou generalizando, mas você pergunta pra algumas meninas que eu conheço, por que que você assiste Arrow? Ah, eu só assisto Arrow porque ele tira a camiseta, entendeu? Então, tipo, ele, cara, faz 30 mil barras. Olha a relevância. É verdade. Olha a relevância da série. O grande talento do Steve Randall é justamente esse, é fazer 300 mil barras sem camisa e ficar suando, e a menininha ficar doida, e a menininha também, né? E aí, tipo assim, olha a relevância que a série se tornou, entendeu? Porque, tipo, Arrow não tá fazendo mais sentido e eles estão renovando. Essa coisa da Warner não saber aonde parar é terrível, cara. Sabe, deles não saber pisar no freio, sabe? Tipo, de você chegar e parar, sabe? Tipo, opa, vamos parar, sabe? Tá ficando feio. A gente tem boas séries aqui, sabe? Vamos deixar. Não precisa encerrar o contrato com essas pessoas. Eles vão aparecer nas outras séries, mas esta série não tá dando certo, sabe? Não tá dando certo. Mas, cara, será que não tem ninguém na Warner que enxerga isso? Na CW, que vê que Arrow não tá dando mais certo e que continua ainda dando soco e ponta de faca? Ou então, né, verificar, porque assim, de certa forma também atendendo até fã, né, tentar aproximar um pouco mais dos quadrinhos, né, tipo, isso, deixar aquela novela isso que funciona na mídia pra ir pros quadrinhos, porque eu acho que se por acaso eu começar a voltar, digamos assim, a origem dele, que é os quadrinhos mesmo, Meu, que fã que não quer ver isso, cara? Isso. Mas é que, tipo assim, foi roubado, roubado, entre aspas, de novo eu digo, muito conteúdo de Batman, sabe? Eles roubaram muitos conteúdos de Batman. A gente tá vendo Gotham, cara. Você não tem necessidade de você roubar alguns vilões de Batman pra você fazer você levantar uma série. Você pode desenvolver um personagem, você pode usar os quadrinhos, porque se você pegar os quadrinhos do Arqueiro Verde, você não vai ver que ele tá sempre grudado no Batman. Ele tinha as aventuras dele particular, ele tinha algo diferente. Você pode adaptar no contexto do mundo de hoje. Agora você foi no ponto nevrálgico da questão, LP. Porque pra mim, o grande problema maior de todos, Gero, de todos, seja pelo pornô adolescente, seja pela novela em si, porque tipo, no HQ, o Oliver Queen pega todo mundo e morre. É essa a vida dele. Só que não é esse o problema de Gero. O problema de Gero é que a série leva o nome do personagem principal. Quem é o personagem principal? Ele não tem nenhuma personalidade. Arrow, Arqueiro Verde, é aquele cara que ele tem trauma pra caramba, ele é muito ferrado na vida, apesar de ser multimilionário, ele sente falta do pai pra caramba, que nem o Batman também sente, embora a questão seja diferente de um pro outro, ele tem realmente esse dead issues que o Batman tem, só que, como ele lida com o sofrimento dele? O Arqueiro Verde lida com o sofrimento dele fazendo piada, debochando, sendo aquele cara sarcástico, aquele cara irônico. Aquele ele é como cara se que a gente ele como se fosse... na Liga da Justiça Sem Limites. Ele é como se fosse. Cara. Ele é como se fosse o Homem-Aranha, na verdade, da DC. Porque é aquele cara que ele vai fazer piadinha, ele vai fazer graça quando ele tá com medo, quando ele tá desesperado, quando ele tá na situação limite. Tipo, ah, eu vou errar a festa, né? Haha, vou ficar sem a mão, haha. Mas ele faz graça disso. Ele tá na merda, mas vai fazer graça disso. Esse é o Arqueiro Verde, um cara com personalidade. Qual é a personalidade do Oliver Queen da série? Ah, eu não sei se eu como morango ou se eu como chocolate. Eu sou triste, eu sou infeliz, eu sou um coitado, pobre de mim, eu sou sério, olha como eu sou sério, olha minha cara de mal. Porra, isso não tem nada a ver com o personagem. E é justamente isso que ferra com tudo. Podia botar o Ra's al Ghul, podia botar todo mundo. Mas se fosse o Arqueiro Verde lidando com eles, que é uma abordagem totalmente diferente do Batman lidando com eles. O Batman não lida com eles como o Bruce Wayne traumatizado, ele lida com eles como o Batman, o maluco que extravasa toda a loucura dele em prol de alguma coisa maior que ele mesmo. O Arqueiro Verde não é assim, ele é outro personagem, totalmente diferente. Eu acho que no caso desse Oliver Queen, eu não sei se foi da Warner ou tudo mais, mas esse daí tentou realmente se aproximar um pouco mais do Batman. Igual você falou, ele tem ali o carisma mais pro lado do Batman do que pro lado do Oliver Queen mesmo. É, né? Porque assim, se você comparar o Oliver de Smallville e o Oliver de Arrow, meu, você dá muita risada com o Oliver de Smallville. Smallville? Por mais assim que às vezes a série tava desandando, ele conseguia, né, soltar umas gargalhadas ali. Tem até uma cena que eu lembro que eu ri bastante no Smallville, quando eles estão meio naquele início da Liga da Justiça, e apareceu o Aquaman. E o Aquaman já teve um caso com a Lois. E aí ele chega assim pro Clark e fala bem assim, e aí, como é que tá a Lois? Aí o Clark fala, por que você não pergunta pro seu chefe? O Oliver fala bem assim, vamos voltar ao trabalho, entendeu? Ou seja, esse é o Oliver Queen que a gente quer ver, Arrow, sabe? Esse é Arqueiro Verde. Não existe. My name is Barry Allen, and I am the fastest man alive. A grande questão também, como eu falei pra vocês, sobre o cancelamento de séries, é que o Arrow, que não tá seguindo tanto os quadrinhos quanto o Constantine tava, que foi uma série que estava seguindo fielmente os quadrinhos que a DC adaptou, ela foi cancelada. E aí você percebe o seguinte, por que que tem esse, meio que esse mover que a Warner, ela acaba criando sobre uma tal série e a outra série que está fazendo com que os quadrinhos sejam olhados por outros olhos, porque ninguém conhecia muito o Constantine na época, e aí ela acabou meio que tipo cortando algo que podia ser algo relevante. É porque você tem uma série do Arqueiro que está sendo estraçalhada pelos roteiristas, e você tem uma série que foi a série do Constantine que estava sendo seguida pela uma série de alguns fãs que tava entrando no hype, tava entrando no bagulho dos quadrinhos, que tava tendo um cuidado para fazer com que as coisas realmente fossem adaptadas fielmente, pensando no fã, e vem a CW e tesoura. Por que que vocês acham que teve essa diferenciação, assim, da Warner conseguir fazer isso com Constantine, mas não ter coragem de fazer isso com Arqueiro? Bem, aí eu não culpo nem tanto a CW, porque a Constantine não era uma série da CW. Era uma série licenciada que, se não me engano, passava na DC, eu acho. Mas, cara, vou ser sincero com você, Constantine é uma série pra Netflix, não é uma série pra TV aberta. Porque Constantine lida com um universo de coisas que não comporta na televisão. É tipo uma, se você vou fazer uma série do Lobo. Você não pode passar uma série do Lobo na televisão aberta, porque tem certas coisas ali que não dá. O Lobo não tem como. Seja por orçamento, seja por roteiro, seja por adaptação. Não tem como. Se você fizer de outro jeito, vai ficar zoado. Porque, tipo, essa série do Constantine mesmo era fiel e tal até a página B. Porque, tipo, o Constantine, ele era fiel, mas o universo em volta dele não era tão fiel assim. Então agradava os fãs que esperavam que aquilo fosse crescer, mas, tipo, televisão precisa ter retorno, precisa ter aquela coisa que eu falei, da identificação. Se você não conseguir criar identificação com o seu público, acabou. Você pode fazer a melhor série do universo, ela vai acabar. Porque ela precisa prender o telespectador. E uma série como Constantine tinha que ser igual o Demolidor. Tá aqui, 3 episódios, Netflix, assiste e seja feliz. Acabou. Vários mind blow, vários reviravolta, várias coisas chocantes. Cara, sucesso garantido. Mas TV aberta, Constantine não comporta, porque é muita coisa. É que nem o Doutor Estranho. Deixa eu fazer um filme do Doutor Estranho, por quê? Porque não dá pra fazer uma série daquilo. É muita coisa. E é muita coisa fora. Entende? É um universo astral. Tanto é que a Liga da Justiça... A Liga da Justiça Sombria é uma coisa à parte dentro do canon da DC. Ela se encontra com a Liga da Justiça normal, mas é tipo de vez em quando. Uma coisa muito assim, porque eles lidam com coisas que, por exemplo, o Super-Homem ele é vulnerável à magia. Coisas que o Constantine lida bem de peito aberto, Super-Homem morria de primeira. Entende? Tá no mesmo universo, mas são coisas diferentes, são paralelas em direções distintas. Eu acho também que tem o lance de tipo... Bom, a Netflix, a gente sabe que descer Netflix nunca vai rolar, por enquanto. Talvez na HBO, quem sabe, mas Netflix não vai rolar. Mas assim, tem um lance também de tentar, que eu acho que foi onde que Arrow começou bem, mas terminou ruim, é de tipo, eles saberem que é uma série de televisão. Eu acho que de começo eles têm que puxar mesmo como uma mídia TV, entendeu? Como uma mídia TV, porque tem coisas que tem que entender que quadrinho é quadrinho, TV é TV. E por mais assim que foi próximo, assim, eu acho que eles, pelo menos o começo, lógico, depois que já puxei, chamei sua atenção, olha aqui, ó, vou te mostrar agora o que eu quero mostrar, que é os quadrinhos mesmo. E eu acho que nisso daí, Constantine... Percebam que o vício de Pokémon não é largado nem na hora da gravação do podcast. Né, pecou, pelo pouco que eu vi, porque começou já mais ou menos na pegada dos quadrinhos e mesmo assim muito leve pra uma série que não comporta isso, né? Teria que ser uma série um pouco mais pesadinha, porque é o universo Constantine, né? Quem lê sabe que é assim. Eles quiseram fazer uma aposta, mas não quiseram apostar tudo. Eles não colocaram todas as cartas na Exatamente. Mesa, né? Eles foram, tipo, colocaram aquilo que dava, né? E não tinha muito o que fazer. Mas a grande questão é que a pergunta que fica pra finalizar esse bloco é: até quando que a Warner vai com essa enrolação dela? My name is Barry Allen and I am the fastest man alive. Legends of Tomorrow. Eu tenho acompanhado meio que por cima assim, mas o que que eu posso esperar de Legends of Tomorrow, Rod? Cara, você pode esperar de Legends of Tomorrow a coisa mais próxima que você vai ter até hoje de uma adaptação dos quadrinhos de forma direta. Porque ele pega ali toda a base do canon da DC. É a coisa que chega mais perto da coisa mais legal que a DC tem, que é As Infinitas Terras. Que foi uma coisa que até Flash abordou nessa última temporada. Que é a questão do multiverso, do tempo, de como isso influi na vida dos heróis em si. Cara, Legends of Tomorrow é uma série que, pra mim, eu acompanho hardcore, cara, eu vi tudo. Tem um vilão muito bom, Vandal Savage faz jus ao personagem, muito bom mesmo. O que peca ali pra mim só é a Chaera, cara. Porque Chaera de longe é a minha personagem preferida no universo feminino da DC. Ela tem uma personalidade muito forte, né, cara? E não me pegou, cara, a Chaera no. Ela é horrível essa atriz. Me pegou, mano. Não, ela tenta ser meio que uma Mulher Maravilha, só que. Não, cara, a Chaera não é uma Mulher Maravilha. Não. Chaera é uma mulher forte, mas que ela se garante por ela. Ela não tem aquela coisa de, eu sou o símbolo máximo da mulher. Ela não é isso, ela, tipo, eu sou a Chaera, eu sou foda e acabou. Eu vou, dou porrada e acabou. Isso é ela, entende? E ela, eu não vejo ela ali. Pra mim, é o grande problema de Legends of Tomorrow é ela em si. Tanto é que as melhores partes da série é justamente quando eles meio que dão uma tirada dela. Embora nem possa muito, porque o cerne dessa temporada, da primeira temporada, é justamente ela. Aí é fogo. Mas quando ela não tá em cena, tipo, o Capitão Frio, cara, brilhante o trabalho do Capitão Frio. É um vilão irônico, charmoso, que tu ri pra caramba com as coisas que ele faz às vezes. E aquele sotaque dele meio assim, britânico. Querendo fugir da prisão, né? Várias vezes. Ah, vou roubar um negócio aqui, a gente tá na meia missão, deixa eu roubar aqui, pô. Eu sou um ladrão, você esperava o que de mim? É tipo meio que uma brincadeira, né, com o Esquadrão Suicida também, né? De tudo isso. Tem uma missão deles que é muito legal, que eles vão falar com uma cientista russa, e aí, combinado, ela tirar a informação dela pra roubar o cartão de acesso, aí ela vai ele, né? Aí, pô. E aí, você conseguiu roubar o cartão dela? Consegui. Você tá na carteira dela também? Ué, sou ladrão. O que você esperava? My name is Barry Allen. I am not the fastest man alive. That title belongs to the man who killed my mother. But not for long. That was too close. He told me to make it hard. Pretty sure he didn't tell you to make him dead. Remember, this is just supposed to be a training exercise to improve Barry's speed. Cisco, you gonna bring it or what? Bring it. Vamos lá, geeks, depois a gente meteu o pau, meteu o pé na porta, soco na cara, tiro, porrada e bomba. Finalmente vamos falar daquilo que salvou as séries da Warner. Vamos falar de Flash. Sim, gente, parece que é uma série que é adaptada totalmente diferente, mas por incrível que pareça, são as mesmas pessoas que fazem o Arrow, são as mesmas pessoas que fazem Flash. E eu não consigo entender como que eles conseguem fazer uma coisa tão relevante e outra uma porcaria como que é o Arqueiro Verde. Pão bipolar, né? Como você já sabe, né? Flash baseado na área de quadrinhos do ícone do ligeirinho da Liga da Justiça. Cara, por que que o Flash conseguiu salvar as séries que da Warner? Por que que vocês acham que a série... Você acha que tem aquele... ar, sabe, de Smallville, ali, sabe, daquela pitada que a gente falou daqueles daqueles personagens, aqueles atores carismáticos, tudo que Smallville nos ofereceu no começo das temporadas. Você acha que isso rolou em Flash também? Com certeza. Flash, eu diria que é a grande amálgama da DC, porque ela reúne ali tudo, tudo de melhor, tudo que deu certo até hoje, tá ali. Você tem os atores com muito carisma, você tem os atores com muito talento, você tem um roteiro dinâmico, tirando a piadinha que fecha ser rápido, ele tem um roteiro dinâmico, ele tem uma linha narrativa, que é uma coisa que falta não só a DC, como acho que tudo hoje em dia, aquela começo, meio e fim, pra onde vai e por que vai. Tipo, é uma série que ela é produzida e feita com o que faltou nos outros que a gente citou até então. Ele tem a abordagem correta, entende? Tanto é que ele começa sempre aquilo. I'm Barry, I'm the fastest man alive. Ele nunca é o homem mais rápido vivo naquela droga. É, é verdade. Porque a questão ali que ninguém entende, é que ele está falando daquele momento específico. Tipo, você sabe quem é o Flash. Você sabe o que ele... Se você é fã, você sabe o que ele significa, o que ele representa, o que ele fez ou deixou de fazer. Flash é, de longe, o herói mais forte de todos. De qualquer coisa. Filha da mãe pode voltar no passado e te matar quando você é criança. Tipo, o poder dele é quase infinito. O soco de massa infinita dele realmente é um soco de massa infinita. Ele consegue atravessar qualquer parede, qualquer apenas vibrando. Tipo, ele é um personagem extremamente poderoso e um mundo extremamente trivial, entende? A grande questão da série, cara, é você pega vários personagens, né, cara? Tipo, você tem as referências do Cisco, cara, que são sensacionais. Tem um episódio do Cisco, né, que ele precisa chamar a atenção do vilão pra ir pra cima do Barry. E aí ele coloca uma luz no céu, como se fosse o símbolo do Batman. E aí aparece lá o símbolo do Flash no céu. E aí o Barry pergunta pra ele, como que você teve essa ideia? Aí ele, ah, eu li no quadrinho, eu falei, caraca! Mano, foi muito da hora essa referência, sabe? Dele falando, nossa, é como se fosse, tipo, Star Wars, sabe? Tipo, e ele fala as referências sem medo, sabe? Isso que falta em algumas séries. É por isso que nós, como foi dito no podcast passado, nós se apaixonamos por Stranger Things. Por causa disso, dessas poucas coisas de referências. E é por isso que o Cisco se torna um dos personagens favoritos. Cara, falar do Dr. Wells, de fazer o Flash ir sempre além, sabe? Nunca você... Isso. E querendo fazer o Flash ir mais, e você pegando um carinho pelo Dr. Wells ali, cara, que sensacional. Realmente, cara, os atores que foram escolhidos para aquela série foram realmente para chutar o pau da barraca mesmo. Você vê como é que é a inteligência de roteiro, né? O Cisco sozinho, um personagem, ele faz tudo aquilo que Arrow tenta fazer de várias outras formas e não consegue. Que é criar a identificação sua com a série como um todo. O Cisco é você, ele, muitas vezes. É, ele representa o cara que tá assistindo a série. O Cisco é o nerd, né? O Cisco é aquele cara que, tipo, ele olha pro vilão e fala... Capitão Frio, sabe? Do nada ele tira isso, entendeu? Então, tipo, você é o Cisco, entendeu? Você se vê ali na série. E através disso tudo que a gente tem, o andar da carruagem no Flash, a gente acaba tendo uma derivação tanto de Flash quanto de Arrow formando Legends of Tomorrow. É uma adaptaçãozinha ali que a DC tá tentando empurrar a goela abaixo na gente ainda, pra ver se rola aí algo parecido como uma Liga da Justiça. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. My name is Barry Allen, and I am the fastest man alive. E só um adendo só pro que o LP falou, em relação ao Superboy e tal, o começo dele. Superboy, ele lida com um problema cotidiano. O próprio Super-Homem, o ano 1 dele é pular em prédio e salvar gato de árvore. Você vê o ano 1 do Batman e compara com o ano 1 do Super-Homem. São coisas totalmente distintas. Não tem comparação. Não tem nem, entendeu? Comparação, cara. Não, o Superman vai perder o pai dele, sei lá, na edição 300. Já é um homem, já é velho. É, o Batman perde o pai dele no primeiro capítulo. Que é o que define ele, inclusive. É, o Batman perde ele no primeiro capítulo. Então tem nem condição, né? É totalmente fora do contexto. My name is Barry Allen, and I am the fastest man alive. Neste meio de ano tivemos uma surpresa. tivemos a surpresa de que na segunda temporada de Supergirl teremos a aparição do Superman. E aí a pergunta que não quer calar é: será que a CW ela tá começando a trilhar o caminho de uma série de uma Liga da Justiça? Que é bem possível, se bem que eles também querem meio que jogar os filmes para esse lado, então fica realmente ficam uns mamilos aí, uma polêmica. Porque até quando a própria Arlequina foi aparecer em Arrow, pela Arlequina que vai aparecer nos filmes, eles cancelaram, né, eles cancelaram a aparição da Arlequina em Arrow exatamente para ficar meio que focada naquela Arlequina do filme. Então é difícil dizer se realmente vai ter uma Liga da Justiça aí no universo das séries aí da Warner. Mas que parece ser um indício, parece sim. Bom, eu já acho que realmente a ideia... Um dos CEOs lá da Warner, um tempo atrás, antes da Comic Con passada, se não me engano, ele usou a palavra mágica para todo mundo que é desse Nauta. Ele falou a palavra multiverso. Quando ele colocou essa palavra em Barber, tipo, ali ele abriu a caixa de Pandora, sabe? Tipo, multiverso. Ele pode fazer o que quiser na série que não influencia nos filmes, seria mais ou menos isso. Não, porque multiverso é a chave da DC, sempre foi, desde Crise das Infinitas Terras. É, e Crise Flash... das Infinitas Terras, exatamente, está se encaminhando para isso. Vai ser Flashpoint, e Flashpoint, para você pular para Crise das Infinitas Terras, é só uma ou duas temporadas, se você quiser. O Flash, ele tá ali para resetar se der merda e resetar se for muito sucesso, né? Então, Flash tá para ir para isso. Tipo, você com essa coisa de multiverso na sua cabeça, você pode fazer a Liga da Justiça sim nas séries e você pode ter a Liga da Justiça sim nos cinemas, em paralelo. A questão aqui é que eu acho que... Por que eles tesouraram o Esquadrão Suicida no Arrow? Justamente porque o Esquadrão Suicida é too much Batman pra você ligar e linkar com o Arqueiro. Por quê? Porque você, acabaria quebrando a série, né? Você quebra o cano no meio, você chuta. Tipo, e é totalmente o oposto do que você querer formar uma coesão, uma unidade. Era muita sacanagem com a história, entende? Porque Esquadrão Suicida é Batman demais. Tudo ali é Batman. Você não pode jogar aquilo num universo que não pertence ao Batman, não tem sentido. Ia zoar tudo, ia ficar uma porcaria. Por isso que eu acho que eles tesouraram mais por causa disso que por causa do cinema, sabia? Então, eu vejo um futuro sim com a Liga da Justiça. Claro, que você vai montar a Liga da Justiça paulatinamente, né? Tipo, eu não vejo a Liga da Justiça da TV com a Mulher Maravilha. Eu vejo a Liga da Justiça já com a Supergirl. Entende? Eu acho que ela vai fazer esse meio campo ali. Não vai ser de cara, vamos botar... Porque você lembra que um tempo atrás se falou muito em fazer uma série da Mulher Maravilha. Até se gravou um piloto. Saiu um piloto, aquele piloto ridículo. Mas eles cancelaram, por quê? Porque a Trindade você tem que cuidar com um cuidado muito, muito grande. Você não pode jogar assim, toma, tá aí o Batman, toma, e tá aí. E a gente nem sabe se vai vir realmente um Batman pra Liga da Justiça. Provavelmente não venha, porque... O que o produtor de Gotham falou é que Gotham termina na última cena quando o Batman aparece. Quando o Batman veste vez que ele veste a roupa. O diretor de Gotham já falou isso, que o último capítulo de Gotham é quando o Batman aparece. Aí Gotham termina e começa a série do Batman. E graças a Deus, cara, o diretor de Gotham tem isso em mente, ou seja, Gotham vai acabar um dia e a gente não vai ter um Supernatural ou um Smallville infinito, e a gente vai ter infinitas séries, temporadas, e a gente vai ficar perdido. Graças a Deus, não vão acabar com Gotham. Que isso continue na cabeça dele, porque quando o Smallville também foi anunciado, era assim, ah, beleza, vai terminar com o Superman. De mas fato, terminou, não foi. Não, mas pior que mas ele cumpriu a promessa. Mas não tem problema. Não tem problema dele, sei lá, termina Gotham e aí ele começa outra série, tipo, do Batman. Não tem problema. Não tem problema, entendeu? Fica legal. Mas o problema é o cara fazer 12 temporadas. Alô, Supernatural. 12 temporadas e não tem nem pé e nem cabeça mais. Sabe, você já tava lendo, mas... Só porque faz sucesso. É uma coisa que não faz sentido, sabe? É uma coisa que, cara, tudo na vida que é bom, uma hora tem que acabar, mano. Porque senão fica de saco cheio, sabe? Tipo, porque coisas novas tem que vir. Outras coisas tem que vir pra substituir essas coisas que já ficou. Porque o hype é, vem com tudo. Fica uma galera que curte e depois fica um nicho pra assistir. Só que, tipo, como que você vai acompanhar algo que tem 12 temporadas com 22 episódios cada temporada? Ah, pelo amor de Deus, cara. Não tem, quem tem tempo hoje em dia pra fazer isso? Ninguém. É linha narrativa, aquilo que eu falei do Flash. Que Flash tem essa linha narrativa. É uma série que você nota claramente que aquela droga tem um final. Eu realmente acredito que o final de Flash, o final de Gotham e o final de outras séries que possam vir a existir, como Supergirl e tal, tenho certeza que quando todas essas séries acabarem, pode vir a existir a série da Liga da Justiça. Aí sim você junta todo mundo. Que faria total sentido, porque aí você conseguiria criar uma série que logo de cara já teria um público gigantesco. Um público nunca antes visto, porque você ia trazer os fãs de Gotham, os fãs de Arrow, os fãs de Supergirl, você ia juntar todo esse fandom num lugar só. Tipo, é receita de bolo final pro sucesso. Você não precisa fazer nada, você joga lá, Liga da Justiça, a série. Vai ter os atores que você gosta, vai dar continuidade à história que você acompanhou por anos, tá aí, acabou. Junta todos os orçamentos de todas as séries em uma só, ou seja, você pode gastar bem mais dinheiro com uma série do que eles gastam picado com uma série com outra. Pra mim seria ideal esse futuro. Uma série fechou tudo, Liga da Justiça, a série. Aí acabava com tudo. My name is Barry Allen, and I am the fastest man alive. Kinda lame. There's no such word as kinda. It's totally lame. Yeah, you too. So judgmental. Close up, folks. Stay calm, Bruce. Give me your money. No problem. We're cooperating. The necklace. It's okay. Easy. E desse tom de humor assim, da que a gente tá bem longe disso nos filmes da DC, nos cinemas adaptados também pela Warner, eu vou fazer uma pergunta aqui pro Cronólogo. Cronólogo, você acha que Gotham é a série que mais se assemelha com aquilo que a gente tem visto da DC no cinema? Eu acho que se assemelha se você comparar com o universo Nolan. Outra também um pouco com Batman vs Superman, apesar dele ter sido um filme bem ruim, ele tentou ser naquela pegada sombria, né? E Gotham, realmente se assemelha bastante a isso. É aquele você vê que é realmente aquele universo Nolan, de crime, de bandido, de coisas sombrias, assim, que o Gordon tenta resolver lá. Eu achei que... Nossa, que Gotham pra mim é uma das adaptações. É a série mais top que a Warner tem na mão por enquanto. E Gotham começou sendo massacrado, né, pela crítica, né? Porque muitos esperavam que fosse algo um pouco mais rápido. O desenvolvimento. Muitos esperavam Batman. E aí quando os roteiristas vieram falar, não, gente, não vai ter Batman, não, tem, sabe? Batman, é só o pequeno Bruce. Não tem Batman. Não, e eu, assim, apesar da galera cair matando, eu achei fenomenal. Eu também. Até porque, né, na hora que eu li o anúncio, tava um anúncio dizendo eu vi que o negócio é focado nos vilões. No Gordon. No Gordon e nos vilões. Assim, isso, nos vilões, mas assim, tipo assim, como protagonista seria o Gordon. Gordon. Falei, legal, realmente, porque Bruce vem bem depois. Batman vem bem depois. Bem aí depois. É porque o Bruce tentando. Inclusive, uma coisa que eu gostei, né? Que ele tá tentando ali superar a morte dos pais, tá se descobrindo, entendeu? Tá descobrindo até a própria mansão dele, né? A mansão, os segredos dos pais. E até bem devagarzinho a gente tá vendo, né, a transformação do garotinho, da criancinha, mimada, chiquinha, no que vai ser o Batman. Eu acho que se continuar caminhando devagarzinho assim, a DC tem tudo pra ficar legal, cara. E o engraçado tem que ser mais devagar. O Batman tá pequeno ainda, cara. Não pode ter Batman. Pode acelerar, né? E aí, eu concordo com o Cronólogo. Concordo com ele. Realmente, eu concordo e ainda vou até um pouco além. Eu acho que Gotham, além dessa injustiça toda que rolou com ela, porque ela pegou, não só bebeu dessa água do Nolan, mas eu acho que ela pegou mais do Watchmen. Aquela pegada de Watchmen. Se você reparar bem, a primeira temporada de Gotham é aquele início, aqueles 30 minutos inicial de Watchmen todinho. É aquela cidade escura, depressiva, onde as pessoas não têm mais esperança de nada, e a corrupção é generalizada, você não tem um horizonte para nada, e esse ambiente é que vai criar os vilões. Porque sempre teve uma discussão muito forte no mundo do canon de Batman, dizendo assim, porque o Coringa falou isso uma vez, por causa do Batman que existem os vilões. Mas, tipo, se você for parar pra pensar friamente, honestamente, será mesmo que foi o Batman que criou os vilões todos? Cara, bota a cidade de merda, cara. É. A cidade onde você não pode confiar na polícia, onde os mafiosos dominam tudo, onde as pessoas morrem por nada em qualquer lugar, mesmo um casal de milionário morre na esquina do cinema. Tipo, é uma cidade... Tipo, é a cidade que praticamente fez o herói. Né? Isso. E os vilões ainda, né? Cara, uma coisa que eu sempre pensei é que, tipo assim, Smallville é uma série que ela contaria a história da juventude do Superman, né? Do Superboy, né? Que foi contado. Mas o problema é que Smallville não tinha muito pra da onde fugir a não ser Lex, né? Porque a maioria dos vilões do Superman só aparece depois que ele fica velho. Pelo menos é assim que eu conheço um pouco dos quadrinhos. Só não tem muitos vilões assim a ser adaptado no... Porque o drama do Superman, do quadrinho do Superboy, dele jovem, é que ele tá se conhecendo, né? Ele perde poder, ganha poder, perde super velocidade, ganha poder de voar. E o legal da série do Gotham, que eu sempre quis uma adaptação, falar, não, tem que ter, porque eu queria saber a origem dos vilões. Cara, porque a história do Batman, de como o Batman virou Batman, você já sabe, de trás pra frente, de frente pra trás, de ponta cabeça, na vertical, na horizontal, 90 graus, 180, você já sabe. Entendeu? Já foi narrado de tudo quanto é tempo, tudo quanto é tipo de jeito no cinema. Mas, e aí, como que foi realmente a origem do Coringa? Como que foi o Pinguim? Como que o Pinguim surgiu como um imperador da máfia de Gotham? Por que o Batman confia tanto no Gordon, sabe? E essas coisas que você vai pegando na série de Gotham que faz você, caraca, sabe? Achar que a série realmente acertou em cheio nas coisas que ela apostou no começo, né? Que todo mundo acabou queimando a língua no final. Eu concordo. E assim, pra mim, se ela continuar nesse ritmo, tem tudo pra ficar legal. Porque assim, por exemplo, o que perdeu a mão, né, em Smallville, é ele já caminhar pro Superman muito rápido, né? Enquanto ele tava mantendo o ritmo devagarzinho, Smallville tava legal. Aquele lance do Lex também se transformando devagarzinho, tava legal. Aí no momento em que entra a Lois, entra